Áudio de caminhada de escuta sonora. Isaías Santos Moura. Eu decidi fazer uma escuta da rua 13 de maio, da Sociedade Litomusical Filarmônica da Minerva, até o final da rua, no comprimento, chegando na 25. Eu comecei a observação e a escuta às 5h25 da tarde, na esquina, né, da 13 de maio, em frente à Minerva, onde eu observei que havia um grupo de, provavelmente, instrumentistas de sopro, que estavam organizando alguns instrumentos metálicos que nesse manuseio, né, faziam sons bem característicos de metal batendo em outro metal, como um triângulo, por exemplo, mas bem específico o som, que me chamou a atenção. Para além da Minerva, havia alguma outra movimentação no prédio também. Pessoas falando. O chão de lá, eu observei que fazia um som também diferente deles andando, se movimentando. E é isso. No decorrer da 13 de maio, no horário que eu passei, tinha um movimento de pessoas. Então, eu observei vários sons distintos, na verdade, né? Para além das pessoas caminhando, havia um senhor com a galinhota passando no momento, fazendo um som específico de dar roda sem graxa. Caminhando, eu passei pelo armazém, um armazém de bebida que tem na 13 de maio, né? E lá havia um som de fundo do próprio armazém, com uma música meio brega, digamos assim, tecnobrega, lá no fundo. E logo na frente, uns 3 metros, eu acho, acredito, havia um toldo com um carro de som. Um carro de som que estava tocando música de paredão. E esse paredão, ele ecoava sobre toda no mapa, né, que eu desenhei, exemplifica melhor. Que o som do paredão, do carro, das caixas de sons do paredão, ele ecoava pelo perímetro grande da rua, chegando na distribuidora de bebidas Girassol, que lá também tinha uma movimentação de pessoas bebendo, conversando. E então eu entrei na distribuidora, comprei uma latinha, sentei na praça em frente à paróquia da Nossa Senhora do Rosário. Fiquei até umas, acredito que umas 6h11 por aí. Eu aguardei um pouco, pois me disseram, né, que o som do sino da igreja, ele era uma gravação de um sino que eles colocavam para tocar. E nesse horário, umas 6h11, mais ou menos, tocou e eu pude confirmar que era uma gravação, né? Porque ele tem um som bem característico de sino. Quando a gente toca, quando é tocado de verdade um sino, ele ecoa de uma forma diferente de uma gravação. E na paróquia do Nossa Senhora do Rosário tinha esse aspecto que me chamou a atenção também, né? Então é isso, eu continuei até a 25, onde havia também bastante movimentação de pessoas bebendo, conversando. Tinha sons de pessoas cantando, cantarolando e nada de muito marcante. No mapa eu coloquei poucos pontos, porque realmente no, na 25 tinha, havia poucos pontos de sons. E é isso.